de amor que leva de energia do opositor criador, que traga bênção e paz à terra aos homens de guerra, que derá livre aos que preservam a verdade, a vera. Não espera, faz acontecer até o chão tremer, catequizado ou politizado. O que é você? Se a busca pela vitória fez até se perder, quem sabe ter dinheiro vai te convencer. Tô pra ver, quem não crê, não entender, pode escrever. Se os portões abrem, os caminhos sempre fecham. Ser abraçado pelo louco que te detesta, sai dessa. Inversa vida, versa caminhos de pedra. Contestam amarguras, testam a febre e a postura. Tortura, quem tá na bruxa, a rua, a lei é dura. Segura, conduta pura, fortalece a estrutura. Na chuva deixa de frescura, malandragem pura. Acende o que procura, faz a mente funda pura. Madura, natura, foda-se sua censura. Na cara dura, toma dura, se esquive dessa amargura. Em fúria, murmura, na atitude pura. Tá conquistado, aproveite, então fale pra rua. Que levante energia do opositor, opositor, opositor. Não se sinta fraco, irmão, pelo amor. Queira a pureza e a beleza da flor. Fonte de amor que levante energia do opositor. Não se sinta fraco, irmão, pelo amor. Queira a pureza e a beleza da flor. Quem não tem dor, nunca sentiu amor. Não. Quem não falhou, erros não consertou. Não. Quem criticou, não se aperfeiçoou. Não. Quem se entregou, vitória não conquistou. Não, critique os outros, faça o seu, sei do que é meu. Falo pelos meus, diferente do seu eu, entendeu? De morte e vida, severina, a caatinga. Bondade que predomina, não fere sua autoestima. Rebela, ensina, importante coisas da vida. A se esquivar do mal e dos olhares dos traíras. Um bem eterno, alguém tem eterno, um coração sincero. Um brinde aos amigos, não importa se é no boteco, é certo. Veracidade, olho no olho, coisa de crioulo, mundo louco. Ninguém tá livre do sufoco. Revela ao povo onde sobra migalha e osso. Onde anda fosso, tem muito dinheiro no bolso. Por pouco, não somos pouco, nos reduzem aos pipocos. Que gira o globo, onde cai você tá morto. Não é doido, moleque solto, se aperte ou entre no jogo. Tá conquistado, aproveite e convoca os outros. De amor que levante energia do opositor, opositor, opositor. Não se sinta fraco, irmão, pelo amor. Queira a pureza e a beleza da flor. Fonte de amor que levante energia do opositor, opositor. Não se sinta fraco, irmão, pelo amor. Queira a pureza e a beleza da flor. Como uma flor não sente dor, resistindo ao calor. Usa tabaques, algodões colhidos pela dor. Pela cor que só conquistou e atitude libertou. Eu vou pelos caminhos que Deus me enviou, respeitando os que oram toda manhã. Seja pra Buda, Alá, pra Xangô ou pra Jeová, não importa. Se o sentimento do povo é se libertar, a positividade está, todos querem sua vida. Desde menino aprendemos isso como a profissão de risco. A grana leva aos conflitos, indícios vivos. No gueto vemos muito disso. Ramos, Patrício, já não importa os apelidos. Desvio não falta, pra trabalhar não tem raça. A mãe mata de pirraça, criando a própria desgraça. Passa do menino mal e levado, que diz que vai jogar os aliados. Muita atenção vai na fé, mas de pé se manter como quem é. Depois vê se aguentou Zé. Faço parte dos que estão pronto pro que der e vier. Prezo sempre atitude, força, respeito a Gé. Força, respeito a Gé. Fonte de amor que levante energia do opositor, opositor, opositor. Não se sinta fraco, irmão, pelo amor. Queira a pureza e a beleza da flor. Fonte de amor que levante energia do opositor. Não se sinta fraco, irmão, pelo amor. Queira a pureza e a beleza da flor. Fonte de amor que levante energia do opositor. Não se sinta fraco, irmão. Fonte de amor que levante energia do opositor. Não se sinta fraco, irmão. Não se sinta fraco, irmão.